top 3, a mais nova paixão do Brasil, DJ Milk. O tempo tá passando, nada de você chegar. Tô entrando em desespero, o coração quer disparar. Só me vem as lembranças, os beijos que te dei. Meu coração já tá em prantos, que saudade de você. Se você não vir, o que é que eu vou fazer? Não me deixa esperando, meu bem, só quero você. A solidão é um castigo, meu amor. Tá difícil suportar essa distância.